essa novinha macetando meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, ficando de quatro e eu tacando pau bolado. Descendo de lado, subindo de lado, ficando de quatro e eu tacando pau bolado. É desse jeito que o pai gosta. É desse jeito que o pai gosta. Tá com virou na buceta dela, tá com virou na buceta dela, tá com virou na buceta dela. Virou na buceta dela, tá virou na buceta dela, tá virou na buceta dela. É desse jeito que o pai gosta. Porra, caralho, tô descontrolado imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, ficando de quatro e eu tacando pau bolado. Descendo de lado, subindo de lado, ficando de quatro e eu tacando pau bolado. É desse jeito que o pai gosta. É desse jeito que o pai gosta. Tá com virou na buceta dela, tá com virou na buceta dela, tá com virou na buceta dela. Tá com virou na buceta dela, tá com virou na buceta dela, tá com virou na buceta dela. É desse jeito que o pai gosta.